Essa história é triste, mano. Vamos dar o prosseguimento. Vamos. Zerando saldo, ABC pra sempre. Sou uma VC na cena, então aceita e nem acene. Se tá no gene, então não questione. Tô no rolê com William Bonner na busca das girlfriend. Desculpa se ofende, não é na maldade. Na roda rola o verde, chama loucas o grave. Que eu tô bem tranquilo, sabe se alarde. É Drow, MC, mais careta desse lado da cidade. Só da tarde, é de forte e queima o coco. Vim de Marte no ataque pra buscar meu troco. Segue a base, bola, trave e acende o fogo. Tô na cidade pra cobrar com frase, não com pipoco. Outro dia, outra letra e ocasião. Mas que linha e caneta, tamo na missão. Vem que a minha faixa é preta e a cor também. Eu sou sensei, aperto play e anota a lição. Chegou na voadora estilo Jack Chan. Sede o back show, fica o Shaolin. Outra track, man, que cê achou? Vim botar terror, nap Halloween. O clima tá bom, aquele colorzinho. Fala, tô viajando e nem trouxe pra mim. Mala, a rap exala muito mais que só talento. Mano, e eu só me aposento com a coisa cheia de dala. Contradição, prole, cê se assédio moral. Não mande, não me enrole, não perdi o profissional. Proativo, intuitivo, treino é funcional. COS da BC pro mundo, eu mando um postal. Posso citar, pode até falar mal. Passe e-mail que eu te passo, resumo parcial. Substancial, subo lance, calma, sussa e alma. Pra quem falou que era os moleque que não vale um real. Tô bem na crista, mano, sei bem. Tô lotando a pista igual Bert CB. Surto de dengue, eles não entendem. Da onde que vem essas beat que ninguém tem, ha! Artigo raro no porta-mala do carro. E eu corto os malas no faro de querer me atrasar. É meu trabalho, nós segue subindo paro. Para que todo cenário venha se desenvolver mais. Surfo nas notas com estilo até Medina cola. Assombra a rota e destila as rimas sem demora. Não é droga forte, mas eu trago e bate a onda. Na lombra dorme, no outro dia cê só se enrola. Em maus lençóis, pra quem mente eu sou vacina. Eu sou Junior e ele tacando os presentes na piscina. Chama a Raven pra prever o dilúvio que se aproxime ou não. Sou Noé, mas vou levar a barca enxurrada acima. Finos no grafe, na alegria. Grandes grupos no Grand Prix, rimando no drum beat que eu fiz. 100 mil gramas de gramática, granadas no gramado. Na era do holograma, tudo me parece fute, tudo me parece falso. Foda-se os falsos, dá espaço que eu sou alienígena. Autêntico, a física não me entende, cê pode até tentar. Recomenda, não. Zerando o saldo, vem trazer pra você. Bigua. E aí, Bigua? Me chama distante, pai.